problemas, mas enfim. Sem mais delongas, vamos às atrações de hoje. Sim, porque hoje tem a volta da narração maluca. Dois narradores de futebol tendo que se garantir no improviso. Pois é, vamos falar também de um estudo de Harvard, olha aí, que mostra quais são as profissões mais infelizes do mundo. Será se radialista tá no meio? Acredito que não. E claro, tem também muita música, os pedidos do povo, incluindo o seu também, ó. Já deixa agendado aí no seu celular, no seu smartphone e manda seu áudio pra gente, hein? Qual é o nosso zap, Mr. Abraham? DDD 89 99992-7022. Exatamente. Se não quiser mandar texto, pode mandar escrito também que a gente bota aqui no ar. A locução, roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos são meus e Anjos da Silva. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia com Ian José Silva. Dois amigos se encontram e um deles vinha extremamente irritado. Um perguntou ao outro: ué, que cara é essa? O que que aconteceu? E o amigo responde: cara, eu tive uma discussão com a minha mulher e ela jurou que não falaria comigo durante um mês. E o amigo retruca: ah, então é por isso que você tá bravo? E o amigo diz: claro que é, o mês acaba hoje. Moral da história: quando um quer briga, o outro vai e compra um fone de ouvido com cancelamento de ruído. Eu recomendo, hein? Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila, vencendo o baixo astral de goleada. Muito bem, começando agora em definitivo a nossa Bodega do Maguila, mas não sem antes mencionar as nossas novas rádios parceiras da Rede Bodega Sat, a pior rede de rádios do Brasil, toda semana, bombando, mais rádio chegando, e a gente vai mandar um abraço aqui à galera de Horizonte no Ceará, que nos ouve pela Horizonte FM 104,9, abraço meu amigo Heron Mendes e toda a turma boa aí de Horizonte, também a galera de Balsas Maranhão, a terra do Caneta Azul, alô meus amigos. É, a galera que nos escuta pela 104,5 FM Rádio Atual. Abraço meu amigo Marcos Peixoto e essa turma boa de Balsas também ligado na gente. O pessoal também de Minas Gerais, de Belo Horizonte, mais uma capital que nós estamos chegando através da Rádio Well e The News. E também o pessoal de Uberlândia, da Web Rádio O Dia, meu amigo Samuel Floresta. A galera também de Londrina, Paraná, que está nos ouvindo agora pela Web Rádio Frequência Básica. E também a galera de Pernambuco. Estamos chegando, ó, em Itambé, Pernambuco, distrito de Ibiranga, galera da RCI FM 98,5, também em Araripina, Pernambuco, pela Araripina FM 87,9, e também em Vertentes, pela Maturi FM 104,9. Muitíssimo obrigado pela audiência, viu, pessoal? Esta bagaceira mesmo. Participem, não sejam um ouvinte silencioso. 89 99992-7022, tá bom? Vamos começar botando pra cima, né? Botando quente. Vou trazer a Cisão, Chamego Bom. Depois eu trago Adelino Nascimento, Menina Faceira, Eu Te Amo. Essa é linda, muito boa. E fechando a sequência, eu trago Ronaldo Adriano, Desapareça. Não, não é pra você desaparecer da sintonia, é só o nome da música, viu? Então essas três carimbadas na nossa primeira sequência. Aumenta o volume e vem curtir com a gente aqui na Bodega do Maguila, enquanto eu vou beber uma água que tá feio o negócio. Muita água nessa hora. Chamego bom, chamego bom, pega em seu amor e deixa a tampa voar.

estava assim, preso no teu laço. E perdi de amor, eu senti você nua em meus braços. Não consigo esquecer esta emoção. De uma vez vem me entregar seu coração. Da paixão não sei fugir, meu amor, e se não some, te fiz mulher pra ser sempre seu homem. Te fiz mulher pra ser sempre seu homem. Olha o nosso amor valer. Quando a gente fez a primeira vez, foi lindo como aconteceu. Desejo de verdade, prazer sem maldade. Quando dei por mim, eu estava assim, preso no teu laço. Me perdi de amor, eu senti você nua em meus braços. Não consigo esquecer esta emoção. De uma vez sem me entregar seu coração. Da paixão não sei fugir, meu amor, não some, te fiz mulher pra ser sempre seu homem. Te fiz mulher pra ser sempre seu homem. Palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Gravata. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 999927022 e concorra a um Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe. Bodega do Maguila. Novamente o Joãozinho repetiu o ano sobre história do Brasil. Só disse besteira e entrou pelo cano. Novamente Joãozinho repetiu o ano sobre história do Brasil. Só disse besteira e entrou pelo cano. Disse que Pedro Cabral rezou a primeira missa, que Ribeiro Vaz de Caminha não quis molho no pão com linguiça, que a Chieta morava na Penha e era cabo da Marinha. Quanto ao rei Dom Manuel, tinha um carro de praça e criava galinha. Novamente o Joãozinho repetiu o ano sobre história do Brasil. Só disse besteira e entrou pelo cano. Novamente Joãozinho Tiradentes era protético e por isso foi em cana. Protestou contra a pimenta, contra a gasolina e o angu à baiana. Depois deixou que a Lei Áurea fosse assinada pela Marta Rocha. Pedro II pintava a parede, passava o dia agarrado na brocha. Novamente Joãozinho repetiu o ano sobre história do Brasil. Só disse besteira e entrou pelo cano. Novamente Joãozinho repetiu o ano sobre história do Brasil. Só disse besteira e entrou pelo cano. Ele disse que Zé do Patrocínio não perde um jogo no Maracanã. Desfilava na Mangueira e de Aracis de Almeida era fã. Ari Barroso fez Independência, Itamandaré foi Sebeque do Vasco. Rui Barbosa comprava cerveja, bancava o esquecido e ficava com casco. Novamente o Joãozinho repetiu o ano sobre história do Brasil. Só disse besteira e entrou pelo cano. Novamente Joãozinho repetiu o ano. Mas esse garoto não aprende nunca. E a professora disse que era o mais adiantado da sala. E o sem vergonha ainda disse que queria ser professor quando crescer. Só disse besteira e entrou pelo

98755-4205. Evandi, 98755-9653. Ou Fernando, 98819-7282. Salão Ivanildo Cabileleiro, Avenida Brasil, 183, bem no centro da cidade. A vitória chegou, Deus entrou na sua vida, a história mudou. Ouça todos os sábados, a partir das 15 horas, aqui na RCI FM, o programa Tenho Sede de Vida. Tenho Sede de Vida. Evangelização da Palavra de Deus e muitas palestras. Apresentação: Irmã Neide, Irmão Luiz e Diácono Joãozinho. Eu creio no poder de Deus e em vidas transformadas. A vitória chegou, a vitória. Chegou. RCI FM. 17:13. RCI FM. Com você todo dia. A paixão pela música. ZYL 836. Em 98,5 MHz, RCI FM. Um veículo de comunicação da Associação Rádio Comunitária Ibiranga. RCI FM, Distrito de Ibiranga e Itambé, Pernambuco, a nossa rádio. Está entrando no ar mais um campeão de audiência com a marca 98. Domingo, especial.